medicamento contra a virose da influenza, o Tamiflu, fabricado pela Roche, companhia farmacêutica suíça, e que poderá ser produzido como genérico mundialmente. Nós temos disponível basicamente o Tamiflu, mas de credenciarmos através de um acordo, de um licenciamento consentido com a Roche, que é a produtora do Tamiflu, para que outros países possam produzir o medicamento. 136 brasileiros que estavam isolados no México desde a semana passada por causa do furacão Vilma chegaram nessa madrugada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Outros brasileiros devem retornar ao país vindos do México durante o dia de hoje. Cerca de 150 pessoas, a maioria de turistas, estavam impossibilitadas de retornar. O tempo no sudeste, parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul e capital do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Demais áreas, nebulosidade variável. O tempo no sul do país, nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Paraná e Santa Catarina e centro-norte do Rio Grande do Sul. Demais áreas, parcialmente nublado. O Jornal Nacional fica por aqui e esses foram os destaques de hoje. Ministro da Agricultura anuncia 33 milhões para produtores que perderam com a febre aftosa. Aprovada no Senado, MP do Bem deve ser votada hoje na Câmara. Comissão de Ética discute hoje relatório contra José Dirceu. Presidente Lula participa logo mais da abertura de congresso da ABAV no Rio. O Jornal Nacional é produzido pela Divisão de Rádio e Jornalismo da Rádio Brás. Bom dia para você. Bom dia. Jornal Nacional, produção do jornalismo da Rádio Nacional com agências de notícias. Rede Nacional de Rádio, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional do Brasil, Rádio Nacional FM, Rádio Nacional da Amazônia. Emissoras Rádio Brás, ligando o Brasil e o mundo nas ondas do rádio. 7 horas, horário de Brasília. Revista Brasil, o jornalismo que faz diferença. Revista Brasil, em sintonia com os acontecimentos de Brasília, do Brasil e do mundo. Revista Brasil, com Walter Lima. Olá, muito bom dia. O tempo hoje aqui na capital federal está parcialmente nublado, com períodos de nublado com névoa seca, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar vai estar variando entre 75% e 25%. Temperatura estável, a máxima prevista 33 graus, e ontem tamile calor. E a mínima registrada na madrugada foi de 20 graus. Neste momento, na parte central de Brasília, os termômetros já saindo dos 22 graus. Que guerra boa essa que voltou a ocorrer no Distrito Federal. O combate é entre os proprietários de postos de combustíveis e a luta é pelo menor preço do litro da gasolina. Só que tem um detalhe. Quando essa guerra começa, sua duração é curta e quando acaba, já é com um preço mais alto do que estava sendo praticado. E outra, os donos de postos têm como tática baixar o preço do combustível no DF sempre quando tem um feriadão se aproximando, ou seja, cidade vazia, menos carros reabastecendo. E como amanhã é dia do servidor público e na semana que vem tem, na quarta-feira, o finados, e como muita gente vai emendar os dias parados, surge então essa bondade entre os empresários do ramo de derivados de petróleo daqui. Só que depois, é claro, eles correm atrás do prejuízo, ou seja, essa bonificação que está sendo dada, depois vem um aumento em cima e cobre tudo e fica tudo certo. Pois bem, mas enquanto o valor vai caindo, o motorista daqui não deixa de tirar proveito. Antes dessa guerra, o preço médio da gasolina estava sendo praticado aí em R$ 2,49, R$ 2,48, e agora essa mesma gasolina pode ser encontrada até a R$ 2,25. E pelo andar da carruagem, pode ser que baixe ainda mais, chegando a menos de 2,20, dependendo do esvaziamento da cidade. Então, é então. Quinta-feira. Amanhã, o servidor público estará comemorando o seu dia. parabéns, servidor da nossa nação brasileira. E vamos nós buscar aí uma palhinha no esporte. Tem muita gente aí se afogando, muita gente esperneando. Mas o negócio é que, ao que tudo indica, vai ter gente chegando mesmo na segunda divisão. E sem choro e nem vela, né, seu Carlos Alberto? Bom dia. É, Walter, bom dia. O negócio tá complicado, né? A coisa tá complicada pra algumas equipes e a situação fica braba. E hoje, Walter, hoje nós teremos jogos pela 34ª rodada. 5, logo mais à noite, todos às 20h30. No Raulino de Oliveira, Fluminense e Atlético Paranaense, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Botafogo, no Estádio Pinheirão, Paraná e São Caetano, no Mangueirão, Paysandu e Corinthians, no Morumbi, São Paulo e Brasiliense. O Brasiliense é o último colocado na classificação e vai encarar o tricolor paulista, que está em ascensão. Márcio Bittencourt, o técnico da equipe do DF, vai dirigir o time pela primeira vez na capital paulista, de onde ele veio recentemente. Como conhece bem o adversário, pretende aprontar uma surpresa para cima do São Paulo, que vai com tudo na esperança de subir algumas posições. Ontem, 4 partidas aconteceram pela 34ª rodada da Série A. No Mineirão, o Atlético Mineiro, que estava vencendo por 2-0, em menos de 15 minutos, conseguiu, Walter, entregar o ouro. Perdeu para o Fortaleza por 3-2. No Parque Antártica, o Palmeiras esteve à frente do placar, mas no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, também cedeu o empate ao Figueirense. Palmeiras 2, Figueirense 2. No Alfredo Jaconi, o Juventude fez 2-0, mas o Flamengo, também nos minutos finais, conseguiu chegar ao empate. Já nos acréscimos, fez o segundo gol e a partida terminou 2-2. Em São Januário, o Vasco não teve a mesma sorte. Perdeu do Santos por 3-1 numa partida movimentada, que as duas equipes perderam pênaltis. Enfim, no final, a sorte vascaína caiu por terra. É bom lembrar que a 34ª rodada foi aberta na terça-feira, com o Cruzeiro fazendo 3-0 no Curitiba. Em Goiânia, o Internacional venceu no Goiás por 1-0. Aliás, amanhã, a equipe gaúcha do Inter volta a campo no Beira-Rio às 20h30 para enfrentar o Curitiba. Esta é a última das 11 partidas que foram anuladas por ter sido apitada por Edilson Pereira de Carvalho. Caso vença, o Inter vai para 62 pontos e aí fica na segunda colocação. A classificação, no momento, apresenta o Corinthians em primeiro lugar com 67 pontos, em segundo Goiás 60, em terceiro Inter 59, em quarto Fluminense 56, em quinto Palmeiras 55, em sexto Santos também com 55, em sétimo Paraná 51, em oitavo Cruzeiro 51, em nono Atlético Paranaense 48 e em décimo Fortaleza 45. Na zona de rebaixamento, na 19ª posição está o Paysandu com 35 pontos, seguido do Flamengo, também com 35 na 20ª, na 21ª o Atlético Mineiro com 33 e na 22ª o Brasiliense também com 33. O Campeonato Brasileiro terá prosseguimento no sábado com a realização de 2 partidas. Às 16 horas, Figueirense e Juventude no Orlando Scarpelli, às 17 horas, Fortaleza e Goiás no Castelão. No domingo, dia 30, às 16h, serão realizadas mais 4 partidas. Santos e Cruzeiro, que ainda não tem o local definido, Atlético do Paraná e Paraná, na Arena da Baixada, Atlético Mineiro e Palmeiras, no Mineirão, o Corinthians vai enfrentar o Vasco da Gama, no Pacaembu, às 18h10, São Caetano e São Paulo, no Anacleto Campanella, lá no ABC Paulista, Fluminense e Ponte Preta no Raulino de Oliveira e na Boca do Jacaré o Brasiliense vai receber o Botafogo. Na segunda-feira nós teremos mais 2 partidas encerrando a rodada: Inter e Paysandu no Beira-Rio, Flamengo e Curitiba no Luso Brasileiro, Walter. Tá certo, tá aí. Então a palhinha no esporte com o Carlos Alberto. Valeu, Carlinhos. São 7:08 no horário de Brasília. Deixa eu buscar a participação do Álvaro Bufará. É, só porque o Corinthians está lá em cima, agora ele é torcedor do Corinthians. Quando o Corinthians está mal, ele é torcedor do Palmeiras. Mas vamos lá, né? É assim mesmo. Vamos lá, seu Álvaro, bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia aos ouvintes. Sabe que essa história entre Corinthians e Palmeiras acabou rendendo um confronto dentro da estação do metrô, que deixou até uma pessoa morta, né? Um rapaz foi morto por conta dessa rivalidade. Nem tanto, né, Álvaro? Infelizmente, o pessoal acaba levando as brincadeiras aí do futebol para um nível que passa de qualquer ponto de racionalidade, né, Walter? Isso aqui não tem esportivo. A Norma, por exemplo, ela torce para o Flamengo, mas gosta do Vasco. Gosta do Fluminense, não tem nada a ver, né? Sabe que em São Paulo há uma rivalidade muito grande entre Palmeiras e Corinthians. No caso específico daquele confronto no metrô, Walter, o pessoal acabou marcando o confronto através da internet. O pessoal se organizou e montou aí um confronto pré-estabelecido na estação do metrô Tatuapé, que acabou culminando com a morte do torcedor palmeirense. Agora a polícia está investigando. Já tem dois suspeitos que foram ouvidos, só não foram presos porque foram identificados na semana do plebiscito e, por uma questão legal, não poderiam estar presos. Mas eles vão responder ao inquérito de homicídio, aí, exatamente por conta dessa circunstância. Um outro destaque aqui de São Paulo, dessa vez um destaque mais novo, vamos dizer assim, é que um soldado da PM foi pego aí usando a farda para vender um esquema de segurança aqui em um dos bairros da zona sul da cidade de São Paulo. 136 brasileiros que estavam ilhados no México chegaram na madrugada de hoje aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, vindos do aeroporto da cidade do México, depois de passarem mais de 10 dias ilhados por conta do furacão Vilma. Um vereador aqui de São Paulo está propondo a utilização de um airbag para motoboy. É um dispositivo que abre em 2 a 3 segundos depois que o motoboy acaba aí tendo, por exemplo, um acidente. Em 2 ou 3 segundos, uma espécie de balão inflável se arma no entorno do motoboy para impedir que ele tenha aí uma série de lesões. Agora, na cidade de São Paulo, nós temos céu encoberto, Walter, mas de acordo com a meteorologia, nós teremos céu nublado com alguns períodos de melhoria. Chuva a qualquer hora do dia e a máxima é prevista para 26 graus, a mínima de 18. Neste momento nós temos 18 graus aqui na capital paulista, Walter. Tá certo, Álvaro. São 7:11 e a Norma Neri sempre quietinha, sempre ali esperando, né? Amanhã eu vou inverter, viu? Não vou deixar mais o Álvaro tomar o seu lugar, né? É certo, mesmo. Você vai ser a primeiríssima, tá bem? Mas já é tradicional essa entrada do Álvaro, né? Não, mas ele deixa pra depois, não tem problema. Ah, então não. Tá, vamos combinar. Tá combinado. Bom dia pra bom você, dia. Walter Lima, bom dia Brasília, bom dia São Paulo, bom dia Álvaro Bufará. Bom dia Norma Neri, bom dia Rio de Janeiro. Bom Amanhã você vai ser o segundo, viu Álvaro? Sim. Não tem problema, Walter. Para a Norma, além da brilhante profissional, colega da casa, é o Rio de Janeiro, não tem o menor problema, pode ir à frente. É um cavaleiro. É, quando ele começa a elogiar assim é porque vai ao Rio, viu? Já seja fui, Walter. E já quer fui. Conhecer Niterói, viu, Dó? Seja bem-vindo. Dizem que o mercado de Niterói tem aí no sábado, assim, Walter. Mercado de peixe é uma beleza. É, então, exatamente isso. Uma que maravilha. Diziam que... Você está convidado. Mas nesse mercado de peixe tem peixe? Como, Walter? Nesse mercado de peixe, tem peixe? Tem peixe, inclusive a história é de que você pega lá os peixes e leva em alguns comerciantes, ó, o pessoal eles preparam faz na hora, você isso. Toma uma cerveja e olha tal. Olha só. Muito gostoso. Que legal, Norma. É muito bom mesmo. Eu não conheço Niterói, Norma. Ah, não acredito. Você conhece muito bem o Rio, seu Walter Lima? É, mas Niterói não conheço, não. Então você também está convidado. Ah, demorou, hein? Ponto, demorou. Eu sou embaixadora de Niterói. Ô, Norma, ele estava querendo uma carona na viagem. É claro. Verdade, sim. É claro. Vamos lá, Norma. Walter Lima, um operário morreu e dois ficaram feridos num acidente ocorrido aqui ontem no estaleiro Mauá Jurong, quando faziam testes em uma tubulação da plataforma P50. Ali, aquela região está muito, assim, efervescente com essa questão aí da volta da atividade, né? atividade naval e infelizmente teve esse acidente aí. E aquele rapaz, né, que fugiu lá da cadeia de Niterói vestido de mulher, o Eberton, que tinha assaltado a casa, o Eberton Freitas dos Santos, que assaltou a casa dos apresentadores aí do Jornal Nacional, ele continua aprontando, Walter. Desta vez, mais um assalto. Ele invadiu um condomínio Santa Helena na Barra da Tijuca. Ele só procura... Ele gosta dali, né? Ele só procura jornalista, né? É, ele gosta daquela região. Então, ele está aí... Ele está continuando. Então, os laudos também, aquela investigação que está sendo feita na Polícia Federal, descobriu o desvio de mais 40 quilos de cocaína da sala cofre da instituição. A investigação continua. Encontraram também, Walter, 200 quilos de maconha sem qualquer especificação de apreensão. Isso aí é a investigação que começou aí com aquela operação Caravelas, né, em que sumiram ali aqueles 200 quilos lá de cocaína. Então, a coisa continua aqui, Walter. A conta da Light deve subir 13% aqui no estado. O pessoal aí já está reclamando também. Mas, Walter, ontem o caos aqui no Rio aconteceu em alguns postos do INSS que tiveram aí fornecimento de energia cortados. A Light cortou, não quis nem saber, disse que o INSS tinha uma dívida aí com a empresa. Então, cortou o fornecimento de 21 unidades aqui, alguns postos aí, inclusive o do Irajá, que é o considerado o maior posto aqui de atendimento no Rio. Hoje pela manhã, Walter, agora cedo, já tem uma fila lá de 200 pessoas aguardando lá para ver se o posto vai funcionar hoje, já que, segundo a Light, há alguns dos postos, né, que não pagavam a luz desde 2003 e tinham débitos acumulados que ultrapassavam R$ 340 mil. Mas o INSS ontem fez o pagamento, a Previdência Social saldou essa dívida. Então a expectativa das pessoas é que tudo volte à normalidade a partir de hoje. E morreu aqui no Rio o jornalista Roberto Moura, de 58 anos. Escrevia sobre música popular, integrava também o júri do Estandarte de Ouro, era sempre ouvido aí sobre ele, conhecia muito a escola de samba também, ele era crítico musical, produtor de espetáculo, foi do Pasquim, da Veja, do Isto É, e era editor também da revista Rio Samba e Carnaval. Agora, o problema, Walter, é que a suspeita da morte dele é que tenha sido provocada por dengue hemorrágica. Nessa época do ano, que não tem muita dengue, né, que não se fala muito isso, apesar do controle aqui no estado continuar, a suspeita é que ele tenha sido vítima de dengue hemorrágica, que é uma coisa grave, né? Ele era também professor universitário, escreveu livros como O Carnaval da Redentora Praça da Apoteose, sobre a cultura e a mídia, e MPB, Caminhos da Arte Brasileira, mais reconhecida no mundo. E o Ministério da Saúde vai socorrer aqui o Souza Guiar. Causa aqui no Souza Guiar, que está sem remédio, não está, suspendeu o atendimento, então o Ministério da Saúde resolveu mobilizar os hospitais federais sob a sua gestão aqui no Rio para que emprestem 102 medicamentos aí para suprir lá de imediato o Hospital Souza Guiar. Assim que forem confirmadas as quantidades pela Secretaria Municipal de Saúde, os itens necessários serão enviados ainda nesta manhã. O diretor das unidades sob a gestão do Ministério da Saúde, o Valcler Rangel, ele esteve reunido e vai continuar acompanhando aí essa questão que envolve o Souza Aguiar, Walter Lima, que é um importante centro aqui no Rio. Agora aconteceu também um assalto inusitado, Walter. Você sabe, Niterói acontece de tudo, né, Walter? Niterói. Né? É impressionante, dois motoqueiros armados de revólver foram lá roubar a memória de um pardal eletrônico. Lá no bairro de Pendotiba, já em direção à região oceânica, lá de Niterói. Eles renderam os funcionários da empresa que faz o serviço, que é a Citran, que trocavam na hora a memória do pardal, né, onde ficam registradas essas multas aí, todas, né, multas por excesso de velocidade. Eles foram lá, pegaram lá o radar, a memória do radar e se mandaram. Naturalmente, eles devem dever muito, né, Walter? Com certeza. Levaram tudo. É brincadeira enorme. É, incrível isso, né? Ô, você entende sonho? Como? Sonhos. Eu entendo. É porque eu sonhei com um bocado de números, o pessoal joga na loteria, na Mega Sena, que você, pode ser que você, né, pode ser um aviso do além. Aí eu joguei. Sabe quantas vezes eu acertei do meu sonho? Quanto? Nenhuma. Ah, não é possível. Será que eu sonhei errado? Será que era o inverso? Rebote falso, como é que diz? A gente tem que interpretar o sonho, alguma coisa assim? É, eu acho que sim. Quer dizer, eu sonho com um número, eu tenho que jogar o inverso. É. Deve ter sido um outro tipo de leitura a ser feita aí nesses números. É porque aqui na Mega Sena, que eu não sei. As dezenas sorteadas, que inclusive o prêmio está acumulado, as dezenas sorteadas foram 4, 6, 9, 22, 29 e 44. Eu não acertei nada, Norma. Vou lá pedir. São os números fáceis, né? É, eu vou pedir meu dinheiro de volta. Ah, meu Deus do céu, você me vem tentando, viu, Walter? Mas tá difícil, mas eu não é fácil, não, não é fácil. Falou, Norma! São 7h18 no horário de Brasília. Manchetes dos principais jornais. Vamos lá, começando com os jornais editados em São Paulo. Quem nos conta é o Álvaro do Pará. Vamos lá, Álvaro. Vamos lá, Walter. Diário de São Paulo. Produtos maquiados voltam às prateleiras. Folha de São Paulo, procuradoria processa Dirceu e filho. O estado de São Paulo, Gilberto, você era elo do esquema, acusam irmãos. E também manchetes aqui do Valor Econômico, núcleo político do governo se opõe a novo ajuste fiscal. E Gazeta Mercantil, empregos de fim de ano estão abaixo do esperado. 7h18. Ok, 7h18, a Norma Nery também nos conta as manchetes dos jornais do Rio. Vamos lá, dona Norma. Vamos sim, Jornal do Brasil. Lula entrega Dirceu às feras. Jornal Extra, INSS dá calote na Light, 7 postos ficam fechados. Jornal Dia, NET não pode cobrar por ponto adicional. Jornal Globo, Dirceu enfrenta hoje o maior teste da cassação sem apoio de Lula. Segue você, Walter. Eu sigo aqui com o Jornal Zero Hora, editado na capital gaúcha. Empresa de Esteio é alvo de invasão e saque. Gazeta do Povo, Curitiba. Comissão da Câmara mantém processo contra José Dirceu. Estado de Minas, Belo Horizonte, Dirceu mais perto da cassação. Correio do Estado, Campo Grande. Mato Grosso do Sul terá 22 milhões para combater a aftosa. Diário de Cuiabá. Operação da Polícia Federal em 6 estados leva madeireiros de Mato Grosso à prisão. A crítica de Manaus. Presos mais 2 PMs. É a Operação Cinturão da Polícia Federal. Jornal do Tocantins, Palmas. Cursos de, ou seja, casos de estupros provocam pânico e medo em Dianópolis. O Popular de Goiânia, quando o carro vira uma arma. E o Jornal de Brasília. Polícia estoura bingo no Parque Way. Já o Correio Brasiliense traz na sua principal manchete da edição desta quinta-feira. Aliados entregam a cabeça de Dirceu. Por 39 votos a 15, comissão em que o governo tem maioria enterra a esperança do petista de salvar o mandato. Na sequência das manchetes, Silva Diniz, direto de São Luís. Bom dia, Silva. Bom dia, Walter Lima. Destaque desta quinta-feira para o Diário do Nordeste de Fortaleza. Grupo de extermínio, pedido à prisão de empresários. Jornal Imparcial do Maranhão, Guajajaras fazem 7 reféns. Correio da Bahia, exército controlará fronteiras contra a aftosa. Diário de Pernambuco, estudante condenado. Jornal Estado do Maranhão. Duas pessoas continuam internadas em estado grave com sintomas da doença em Turiaçu. Mais 4 mortos por raiva. Na sequência do Revista Brasil, Walter Lima. Ok, são 7h21, horário de Brasília. Repórter 980, notícia. Ok, nós vamos até o Centro de Operações da Polícia Militar. Conosco, Capitão Lucena. Capitão, bom dia. Bom dia. Muito obrigado ao senhor por estar conosco. Quais as ocorrências que estão merecendo o destaque do Copom? Walter, a Polícia Militar evita roubo de carga de cigarro e recupera um veículo roubado. Isso aí ocorreu na data de ontem. Uma ocorrência que iniciou-se às 9 horas da manhã da quinta-feira, e só o desfecho dela só foi por volta das 18 horas. Então, policiais militares da dona CPMIN de Braslândia, né, se mobilizaram no sentido de localizar uma van da empresa Souza Cruz, que foi tomada por assalto na quadra 4 do setor sul de Braslândia. Uma equipe do serviço velado da nona CPMIN abordou o veículo, logrando êxito, e prendeu o assaltante. José Cláudio de Souza, o qual portava um revólver calibre 38, municiado com 6 munições. E ainda, mantendo o motorista da van, André Lopes Pereira, como refém. O assaltante passou a receber ligações em seu aparelho celular de uma pessoa que o indagava sobre a carga, a qual o mesmo tentou roubar. Os policiais militares monitoraram as ligações e conseguiram prender no núcleo bandeirante Cláudio Ferreira dos Santos, o receptador da carga. E com o mesmo foi encontrado R$ 2.100 em espécie, uma máquina de marcação de chassis de veículo, 8 aparelhos celulares e 2 cheques no valores de R$ 5.900 e R$ 600, respectivamente. Que através deste segundo detido, os policiais chegaram a um terceiro, de nome Reginaldo Ferreira de Souza, o qual foi detido no Riacho Fundo 2, que, de acordo com as informações do segundo detido, este seria o responsável pela escolta dos veículos roubados. E com o mesmo foi encontrado um veículo Fiat Palio, produto de roubo, no dia 12 de junho deste ano. Então, os envolvidos foram conduzidos à 18ª DP, onde foram autuados por roubo e receptação, Walter. Nós tivemos ainda um acidente de trânsito, onde resultamos em 3 vítimas fatais. O acidente envolvendo um Fusca e uma carreta ocorreu na DF-150, próxima a Fercal, resultando aí nas 3 mortes e 3 feridos. O acidente ocorreu por volta das 20h40, quando a carreta de placa JZJ-9410, conduzida por Jean Marcel Onesco, atingiu a lateral do Fusca. Com o choque, a carreta virou e despencou em uma ribanceira. O Fusca parou no acostamento da via, perdeu a frente e a lateral esquerda, apenas o motor ficou intacto. Os corpos dos 3 ocupantes do Fusca ficaram caídos no asfalto. Os policiais militares somente os identificaram através de crachás e identidades encontradas dentro do veículo. Foram vítimas Valdir José de Souza, né, o condutor, Maria de Fátima Silva, passageiras, e Júlio de Oliveira, também uma passageira. O condutor da carreta viajava com a esposa e a filha de 4 anos. Ambas foram socorridas em estado grave pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. O condutor apresentava apenas escoriações pelo corpo. Segundo informações da equipe de resgate, apesar da gravidade, nenhum deles, né, corre risco de vida, Walter. Pois não, capitão Luciano, eu quero agradecer muitíssimo ao senhor, lamentando profundamente esse acidente, né, quando vida que se vai, realmente é muito triste. Muito obrigado ao senhor, capitão. Obrigado a você, a Polícia Militar, conta à disposição. Bom dia para o senhor. São 7h26. Quem está conosco também é o subcomandante do policiamento de trânsito no plano piloto, Major Glauber. É muito triste, né, Major Glauber? Um acidente, 3 vidas que se vão. Realmente, o trânsito, o motorista tem que ter realmente muito cuidado, tem que prestar muita atenção, não pode subestimar nada, né, Major Glauber? Bom dia. É verdade, doutor Lima. Bom dia. Bom dia aos ouvintes nacional. Acontece que quando estamos dentro de um carro, há uma falsa sensação de segurança. Apesar de estarmos revestidos de ferro, né, de cima a baixo, esse ferro pode justamente vir a ser um, digamos, prejuízo para todos nós que conduzimos veículo, que estamos no veículo. Por isso, devemos ter o máximo de cuidado, o máximo de atenção quando conduzimos um veículo, principalmente no que diz respeito à velocidade e às manobras de acesso a uma via, de saída dessa via, que são manobras que quase sempre têm uma dificuldade maior em virtude do motorista ter de observar o movimento da estrada ou da pista e ainda ter de executar a manobra de maneira a evitar um acidente. Por isso, toda e qualquer manobra na via, seja de uma ultrapassagem simples até um retorno, deve ser extremamente analisada e executada com máxima segurança. E nós que estamos aproximando um feriado, quarta-feira feriado.